Lesbi FM. Agora 5:10, já estamos de volta, tarde WESB. E agora nossa, sempre na sexta, esse quadro muito legal, que é o Estúdio ao Vivo, momento onde a gente abre espaço para os artistas, principalmente, Vitor, não quer dizer que tem que ser de Vitória da Conquista, da região, né? E hoje a gente está tendo o prazer de estar recebendo aqui a Bárbara Nascimento, ela que é cantora, compositora também, né? Ela é instrumentista aqui da nossa Bahia, aqui de Vitória da Conquista. Bom, não sei se ela nasceu aqui, deixa eu abrir logo o microfone dela aqui. Boa tarde, Bárbara, seja bem-vinda. Boa tarde, Kaique, tudo em paz? Tudo tranquilo. E esse calor? Muito calor, né? Tá quente demais. Você é daqui de Vitória da Conquista, sou, Bárbara? Sou, sim, conquistense. Da raiz, na terra mesmo. Isso, terra da garoa, né? Cadê a garoa? É, cadê a garoa esse inverno, esse calor? Mas você, qual é o estilo que você... A gente tava falando sobre o rock and roll, que todo mundo sempre tem uma influência, mas fala um pouquinho das suas influências, como você entrou nessa coisa da música, o que você gosta de cantar, o que você é acostumado a ouvir. Bem, eu gosto muito de ouvir a música popular brasileira, né? É uma música mais, assim, antiga. Até digo que eu deveria ter nascido no tempo antigo, da década de 70, porque eu gosto muito de escutar o Cartola, eu gosto muito da voz de Elis, da Elis, né? Elis, né? Eu gosto muito do Gilberto Gil, do Caetano, né? O Djavan, que vai tocar aqui hoje, né? Grande festival de inverno. É hoje, eu acho que é amanhã, né? É hoje? No Djavan? Eu acho que amanhã. Fora, sim. Mas Djavan realmente também fez parte, faz parte das influências que fez você construir a... Que você já tem uma carreira, quanto tempo que você já tá na estrada? Ah, sim, muitos anos. Eu me identifiquei como musicista há 15 anos atrás, né? Assim, profissionalmente. Mas eu toco e canto desde criança, né? Desde os 10 anos eu ganhei meu primeiro instrumento, que é o violão, meu instrumento guia, e a música tá me acompanhando desde esse tempo mesmo. Olha, e diversos artistas que já passaram por aqui, né? Sempre tem a historinha de ter começado na igreja. Eu tava lendo o release que, né, da sua carreira aqui. Você também tem essa fase de ter passado pela igreja na sua formação musical, né? Sim, com certeza. Eu, na verdade, perdi minha mãe biológica muito cedo, né? E aí teve uma tia que cuidou de mim, me acompanhou na minha infância, e ela me levou para a igreja. E lá eu tive um mestre de canto, né, que é César Augusto. Ele me passou as primeiras instruções musicais, assim, logo após meu pai e minha mãe, né, porque na verdade minha mãe já cantava para mim desde a barriga, porque eles são músicos também e cantam. Então depois eu passei essa fase na igreja também. E você também estudou violão já bem cedo, né? Com 11 anos. Sim, aos 10 anos eu ganhei meu primeiro instrumento, que é o violão. E aí eu já comecei a estudar. É muito legal. Eu sempre falo, né? Os pais, às vezes, ficam pensando em que presente vai dar para a criança dar um instrumento. Porque quase todas as histórias de artistas, né? Que eu já entrevistei muitos, tem essa parte também. Além de ter a questão de muitos começam na igreja, tem essa questão de ganhar um instrumento de presente e começar a praticar, começar a estudar seriamente e desenvolver o talento, né? É verdade. Mas olha, né, nós estamos falando de talento, estamos falando de violão, você tá com esse violão na mão aí, vamos cantar? Com certeza. Que você vai... Você tem um trabalho autoral também, não tem? Sim, eu vim aqui por isso. Mostrar o meu trabalho autoral. Tem pouco tempo que eu tô lançando as minhas canções autorais nas plataformas. Tá? Porque na verdade eu não sei se você viu aí que eu escrevi algumas coisas, mas eu comecei a desistir da música há um tempo, porque eu perdi um irmão meu que me incentivava a tocar e a cantar, e aí depois desse tempo eu dei uma parada. Só que tem um grande chefe meu, que é o pessoal da galera, é da RD, aí eu quero mandar até um alô aqui, dar uma licencinha pra mandar um alô aí da galera RD Comercial, que tá ligadinha aí me escutando, a galera da Ubis 2 aí também quero mandar um abraço. E assim, esse supervisor meu, Henrique Aguiar, ele até cantou também, compositor, um grande compositor, gospel. E ele começou a falar assim, não, Bárbara, você tem que... Aí eu comecei a cantar, mostrar minhas canções pra ele. Ele falou assim, não, você tem que começar a gravar isso aí. Você tem que começar a expandir seu trabalho, porque seu trabalho é muito bom. Isso não pode ficar parado. Então ele me deu aquela injeção de positivação e aí eu acabei... Que é importante, né? O incentivo e tal. Sim. E aí você deslanchou. Foi, aí eu dei uma melhorada, né? É isso. E essa música que você vai cantar é composição sua mesmo? Você também compõe? Sim, eu também escrevo. Eu escrevo e também tenho uma parceria com um irmão meu que mora em Itabuna. Há pouco tempo ele estava em Portugal, mas ele já voltou. Ele está aqui em Itabuna. Ele também escreve comigo. E algumas composições são minhas e outras são dele. Mas eu sempre tô lançando todas nas plataformas. Ah, como é o nome da música? É Baby, eu vou cantar Baby. Ah, eu já toquei essa música aqui na rádio, agora nós vamos ouvir ao vivo, né? Fica à vontade. Oh, baby, eu estou aqui pra falar com você, baby, das coisas que passam no meu coração, baby. São marcas do amor que vivi com você, baby. Oh, oh, baby. Não consigo dormir, eu só quero beber. Madrugadas adentro pensando em te ver. A cerveja é barata pra não te esquecer. Por favor, tire dessa sua cabeça tudo que passou. Por favor, não maltrate esse amor e o meu coração, baby, que não se cansou de você. Legal, então essa foi sua primeira canção que você compôs, que você já não. Chegou a gravar, inclusive? Gravou, né? Não, essa não é a primeira canção. Eu escrevi uma canção quando eu tinha 12 anos, uma canção bem, uma linguagem simples e direta, com a criança, né, de 12 uhum. anos, escrevi uma canção. Essa é uma das canções que eu primeiro lancei na plataforma. Já tá lá no... Isso, já tá no Spotify, no YouTube, no Deezer, todas as plataformas, né? No Instagram, no TikTok. Importante, né? É bom disseminar em todo tipo de plataforma, que cada uma tem seu público, né? Sim. Essa que você fez logo no início era Ficar Feliz, né? A Ficar música. Feliz, é uma canção de linguagem simples e direta. E você também já participou em festivais? Já pelo menos participei, um, né? Já participei de festivais. Eu citei um aí pra você, mas já da participei. Da Canção Estudantil, que foi... Foi o primeiro festival que eu participei 2008. Em 2008. Foi aqui, né? Não, foi em Bom Jesus da Lapa. E você participou com qual música? Eu participei com a música Não Há Transposição, uma música de um amigo meu. Na verdade, nem era uma música minha. Entendi. E você também, pessoal, que muitos artistas também fazem barzinhos, fazem apresentações. Como é que é a sua relação com o público, né? Você está mais restrita à rede social ou você também faz shows em barzinhos? Como é isso? Na verdade... Mais eu, difícil. Na verdade, eu fico um pouco restrita a barzinho, porque eu acredito que o barzinho, você tem que estar estudando o público. O que é estudar o público? É você buscar o que tem de mais moderno. Porque eu não posso chegar num barzinho hoje e cantar uma música bem antiga, que a galera vai, né, dar aquele... Poxa, Bárbara, eu quero ouvir uma música nova. né? Porque o pessoal tá ali para curtir mais. Embora, então, como você tá falando, tem também muita gente que gosta do passado, né? Dos clássicos e tudo mais, né? É, assim, eu toquei muito em barzinho, muito mesmo. E hoje eu tô mais reclusa ao estúdio e como meta é gravar as minhas composições no momento. Faço uma festa, um aniversário, uma festa fechada. E se eu for convidada, claro, para tocar em algum barzinho que gosta do meu repertório, né? Que na verdade é a MPB raiz, eu tô disponível. Olha, tem algum clássico da MPB que você tem predileção, que você gosta de cantar mais? Sim, eu gosto da Cássia Eller, eu gosto da Ana Carolina. Eu acho que faz parte do meu show. Rola uma delas aí? Rola sim, o que claro. Você quiser? Rola sim. Quem sabe ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4. Rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Cássia Eller é maravilha. E você tem um trabalho autoral, tem mais músicas que a gente pode conhecer aqui hoje, sua mesmo? Sim, claro, com certeza. Olha, eu vou te explorar aqui. Adoro. Então vamos lá, agora uma sua, né? Vamos lá. Mais uma, né? Você já tocou Beaver, tem mais uma. É, essa canção eu lancei tem pouco tempo no Spotify e ela foi bem escutada. Então deixa eu voltar. Legal, o nome dessa é? Então Deixa Eu Voltar. Então, essa que você fez em homenagem. É essa, né? É, pra voltar pra mim. É homenagem a alguém. É, também você disponibiliza essas músicas pra audição nas suas redes sociais. Se você quiser, inclusive, divulgar, você pode ficar à vontade. Sim. Quem quiser seguir você a partir de agora, quiser também conhecer mais músicas suas, pode falar como é que te encontra nas redes sociais. No Spotify tá Bárbara Nascimento. É, praticamente em todas as plataformas, Bárbara Nascimento. No Instagram, Bárbara Nascimento com 2M, o Nascimento. Entendi. E você tem ouvido o que ultimamente, Bárbara? O pessoal fala muito, né? Que muita gente continua presa, como a gente estava comentando, ao passado, aos clássicos. Hoje em dia tem uma nova geração também de MPB. Você continua ouvindo mais os clássicos ou você tem alguém que você está ouvindo agora que você recomenda? O que você tem ouvido ultimamente aí? Cara, eu sou muito eclética, assim, eu escuto de tudo, né? Eu escuto de tudo, eu não vou mentir pra você, não. Porque, assim, na verdade, até você ter um vizinho que aumenta o som no final de semana, não tem como você não escutar um modão. Não tem como você não escutar... Esqueci o nome desse rapaz que tá tocando aí agora na Reginho, sei lá. Alguma coisa assim, que ele tá cantando bastante aí agora. E assim, tenho escutado bastante ele, porque os meus vizinhos ligam um som bem alto no final de semana. Então assim, não tem como não escutar. E a gente acaba cantando, aprendendo e até gostando, né? Porque assim, eu não vou dizer que eu não gosto. E assim, não tenho preconceito nenhum com nenhum tipo de música. Entendi. E vamos ouvir mais uma? Sim, claro. Vermelho bordô. Autoral. Você que coloriu o mundo sem perceber, me pintou com essa cor de vermelho bordô. Sua sabedoria plena me trancafiou em sua caixa de lápis de cor. Como poderia eu, um homem simples e sem cor, ter a audácia de querer me apaixonar pela mais bela flor? Valeu, essa como é o nome? Vermelho bordô. Vermelho bordô. Então, essa é a Bárbara Nascimento cantando aqui algumas músicas autorais, né, divulgando o seu trabalho. A gente vai tomar uma aguinha aqui, daqui a pouquinho a gente retorna, tá? Rapidinho, intervalo, e a gente volta com a Bárbara Nascimento. Agora 5h27. Música de qualidade com artistas regionais. O que me faz correr não vai parar. Já me deixou pra trás e todo mundo a me dizer que o meu destino é sem sentido. É só um jogo e nada mais. O ESB FM, mais cultura pra você. 97,5 Vitória da Conquista, 106,1 em Jequié e onde você estiver. Baixe o aplicativo ESB FM na loja do seu celular. Casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Muito bem, 5h29, a gente está de volta aqui com a Bárbara Nascimento. E ela estava me contando, né? Você tem que mais de 20 músicas autorais. Não vamos ouvir todas hoje, mas antes, né, a gente vai ouvir mais uma música da Bárbara, mas você estava falando aqui que você gosta também do Alceu, né? Sim, Alceu, né? Vamos lembrar dele. Então vamos ouvir, meu Deus. Da praia de Boa Viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e Deju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle e Deju, La Belle e Deju, oh, La Belle e Deju. La Belle e Deju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle e Deju no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. Um girassol nos seus cabelos, batom vermelho, girassol. Oh, morena, flor do desejo, ah, teu cheiro em meu lençol. Valeu, Bárbara Nascimento, gente. Então, se você quiser conhecer mais, a Bárbara tem esse trabalho autoral dela também. Você pode segui-la, né, no Spotify, TikTok, Instagram também, né? Sim. E, bom, sempre aqui as portas abertas, sempre que você quiser aparecer aqui, quando você tiver também algum evento, né? Que por enquanto você não tá fazendo show. Não, por enquanto eu tô assim. Eu posso deixar meu contato, né? Meu contato no Instagram, né? No Instagram, podem me chamar. E, assim, se alguém tiver algum evento, eu faço. Faço o evento, sim, sem problema nenhum. E você também dá aula de música, não, né? Você falou que teve um trabalho com a comunidade infantil e tal. Isso, eu já trabalhei dando aula. Só que, no momento, eu tô trabalhando com vendas. Então, assim, meu tempo tá bem restrito, escasso. Né? Bárbara, obrigado pela sua presença aqui, ter tirado esse tempo, né? Que a gente sabe que é difícil, né? Tanta coisa para fazer e você veio aqui compartilhar um pouco do seu talento, da sua arte. E, enfim, você quer encerrar com alguma outra música sua, autoral também? Eu que agradeço muito, imensamente, aí o pessoal da UESB, ao Kaique, a Jaque, a Yasmin, que me abraçaram, assim, agradeço mesmo de coração. E, assim, todas as vezes que quiserem me chamar, eu estarei à disposição. Oh, maravilha, né? Viu? As portas estão abertas. E vamos ouvir o que agora para... Vamos ouvir Volta Pra Mim. É sua também? Sim, é uma canção autoral. Ah, tá bom. Volta pra mim, senti o cheiro do teu abraço, do teu calor. Nesse perfume dói o peito, saudade apertou. Sem o teu beijo eu não consegui mais respirar. Te quero assim, o sofrimento já passou, agora vem pra mim. Venha numa tarde de verão ou num dia ruim. Sem o teu beijo, teu abraço, eu não vou mais viver. Foi tão ruim, o tempo que passei longe de ti foi sofrimento. Sim, aquelas tardes de domingo sem sentir calor. Invadiu a porta do meu coração. Volta pra mim. Sem o teu beijo eu não vou mais conseguir viver. Sem o teu cheiro, teu abraço, não sinto calor. Por isso eu quero, eu quero, eu quero você aqui. Eu quero você pra mim. Quero você pra mim. Valeu, Bárbara Nascimento. E olha, quem gosta desse horário já está acostumado também que tem o ESB Retrô. A gente avançou um pouquinho, claro, hoje especialmente até para adequar o horário aqui, para dar tempo a gente conversar com a Bárbara e ouvi-la. Mas ainda tem o ESB Retrô, sim. Né? Vai ser meia hora, mas dá para curtir. Bárbara, mais uma vez, obrigado, um abraço, boa sorte e apareça aqui. Apareço sim, pode me chamar, estou à disposição, viu? Valeu. Eu aproveito também para me despedir de você. Valeu pela companhia, um excelente final de semana, tá? Aproveite bastante, descanse, curta. E a gente tá de volta na segunda-feira e agora vai rolar o ESB Retrô também. Valeu, tchau.